开车。 Aguarda a companhia livrar o Fox Ranger após iniciar o push 6737 reportagem. Ranger, olha o nome da companhia livrando, iniciou o push 6737. Ramjet 5898 para o táxi, OB91, 3:15 de autonomia, alterna Galeão. Zero táxi, Apache Wind Alpha, reporta ponte Peraton 0, pronto, que negar 1-0 no meio, 5898. Apache Wind Alpha, ponto espera, vai reportar com 1016, 5898. Ego 6749, chama Recife agora, frequência 1251, alterno 3325, Ego 6749. 251-3325, 6749, obrigado. É, boa viagem. E 5973, está autorizado o final do procedimento ILS. 3573, autorizado ILS. Decolou 10, controle 120, décima 8. 208, obrigado. Usando 1500, pode aprovar Leda. Qual alterna confirme? Autorizado táxi, fim de alfa, reporta Monte Perdão no 0 ponto, filho. Que legal no 0, no meio. Fim de alfa, Monte Perdão, West. Leda, 5898. Autorizado, a linha decola, pista no zero, muito calmo. Gente, a linha decola, no zero, é 7 no 7. Utilizador, 5973. Complete LS, torre 186 e 5973. 186, 5973. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, estabilizado no ILS, vamos lá. Atlântico, nossa 3, bom dia, reporte externo, 3 checado. Termo, embaixo do travado, 5973. Nossa 3, vento calmo, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 5973. O Web 6517 decolou no 4, controle 120, décima 8. 208, obrigado pelo serviço, 5713. Salvador, bom dia, web 5717. Dia, web 5717, contato na decolagem, suba mantendo 340 na CDBL, Leda, após bridge, web 5717. Entra, CDBL 340 da Leda, bridge, web 5717. Leda, web 5717. Nossa 3, sala 17, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, para o Pato 3, atenção, 100, 0. Alfa, Kilo, Pato 3, para o organizador, nota 3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol no 804, seguinte da Eco. Acendo a inspeção, deixe mantenha 4000 na chegada a ponto, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 0 no 6, Gol no 804. 4000 pés na chegada a ponto, no 0 no 6, Gol no 804. Web 5797, chame recife agora, frequência 1251, alterna 3325, Web 5797. 251, 3325, Web 5797, vamos ver. Salvador, bom dia, o Gol 1995, informação Echo. Gol 995, bom dia. Acendo a identificação, desse mantenha 050, chegada ponta, aguarde procedimento INS X-Ray, ajuste no 0 no 6, Gol 1995. Ajuste no 0 no 6, descendo para o 050, INS X-Ray, Gol 1995. Pai 04, deixa eu manter 2000 autorizado final do procedimento, boa noite 04. 2000 para o final do procedimento, boa noite 04. Salvador, bom dia, Gol 97, 795, SN de inspeção, deixa eu mantenha o 060 na chegada Bonf, aguarde procedimento TDS, X-Ray, Gol 795. 460 na Bonf, poderia executar o LS Whisky, então não tem? Afirmativo, LS Whisky, Gol 795. Nove cinco, deixa mantenha 4000, autorizado, ocorreção Gol 995, deixa mantenha 3000.